Autorizou, Salvador, 3, correção, Natal 370, Alfa Zulu 10, decola da 10, com curva esquerda, porta, Pucas de par, transponder 5011, controle 208, gol 18050 ao 2. Fracionamento. Vai chamar, 805. Foi travamento autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, vou ver só. A 3152 no gate 06 para pushback estacionamento. Está autorizado, chama para o táxi. Entendi, pushback, chama para o táxi do outro 3152. Agora boa noite, Europa, Zero 8, por favor. Zero 8, por favor, go ahead. Question start up to Madrid, gate number 10, formation, Bravo. Roger, I don't have your flight plan here, which is your time for takeoff? It was at 0148. 0148, stand by to cooperate with the clearance, I will check. Your flight plan will be received, center. Thank you, sir. Stand by. It's Europa 084, confirm. Charlie, Charlie, that's a good money. Delta 3152 para o táxi, o POV 113, autonomia 2 horas e 20, alterna Aracaju. Liga o táxi, chame para no ponto de espera para decolagem, ok? Via Pátio Índia até o ponto de espera não. É, autorizado Pátio Índia, ponto de espera da 10, Delta 3152. Na posição após o pushback, igual no 7 no 4. 7 no 4 autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 7 no 4. Delta 3152, ponto de espera, pronto para decolagem. Fazer o esforço stand-by, o 3152 autorizado, aliás, decolar 120 graus, 10 mais. Sente, autorizado aliar e decolar, tá, 3152. Solo, puxa estacionamento, voo no 805, gate 2. Gate 2, aguarde. Mantém posição, no 805. I'm checking your flight plan. Receive Center doesn't have the plan in the system, but our local information traffic room has it and is transmitting again to Receive Center. I think about 5 minutes it's going to be okay, okay? Okay, that's good. Thank you, sir. Ok, estou ciente, aguarde. Ok, estou com um pushback lá na 8 que já tinha sido autorizado, aguarde. Segundo o recolho 31 no controle 208. 208, obrigado, bom serviço. Europa, Júlio, esporte, copy now. Yes, Jorge, for Europa, Júlio, esporte. You're clear to Madrid, flight level 390, via Zulu 10. Zulu 10 until Natal, then upper November 873, and according to your flight permit, after takeoff, turn the left to book a departure, Z-Par transition, squawk 5025. Control is 1203 by Zulu 10 until Natal, then upper November 8, 73. After takeoff, turn left to confirm Phuket, Z-Par transition, and squawk 5025. Frequency will be 1.0.8, Europa 084. Okay, Puka, then Zipar, Europa 084. Affirmative, board to ready to push and start. We are okay, clear to push and start, Europa 084. We are ready. You are right now, stand by one minute please, I have another pushback on your sector, stand by. Okay, then standby, Europa 084. O 714 no 8 já iniciou o pushback, não estou conseguindo visualizar daqui. O 714 no solo, a torre? Segura a torre. Já iniciou seu pushback? Ainda não. Vai precisar em mais de 5 minutos. Ah, ok, tinha chamado, então vou autorizar outros dois aqui, ok? Chamo quando pronto. Não, era pronto, obrigado. Que o 805 no 2 está autorizado, show táxi. Autorizado para chamar para o táxi, 805. Europa 084 clear to push and to start with to taxi. Yeah, to push and to start and we'll carry away for taxi, Europa 084. no site no 4. Para o táxi, Bruno 805, 123 a bordo, 31 Maceió. Esse aí, está livre o táxi à direita até o ponto de espera, chama pronto a decolagem. Livre direito até o ponto de espera, vai chamar pronto, 805. Foi o 714, sim. Está pronto para iniciar o pushback. Tá, ok, agora aguarde que eu estou com a Europa já aí iniciando. Tá bom, aguarde, 714. Seria possível fazer o push deck até o pátio ali 2 para efetuar a partida no motor número 2? É o 7 no 4 falando? Afirmo. É negativo. O aeronave já está na faixa central aí, já vai iniciar acho mais uns 2 ou 3 minutos, aguarde. É. Então está pronto na ponte da 1-0, Bono 805. Autorizado, aliás, decolar 1-0-0 graus, meia dúzia, não é isso? Ali decola 1-0, Bono 805. 2-6-8-5-3-1-2. Eu teria nossa autorização para João Pessoa, por favor? Ok, tá pronto, cópia. Tá pronto agora, pela manhã? Agora sim, senhor. Consiga, por favor. Fiquei autorizado para pessoa 370 mil, via pelos 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5021, controle de frequência 1208. Ok, foi aprovado então 370 via Puca, Aracaju. 521 código e 120 decimal 8, controle de voo 896. Correto, já pressionado. Contará o obrigado. Okay, clear taxi via Apron 1 and India, report ready for takeoff runway 0. Okay, Apron 1 and India, holding point 10, will call you ready for departure, Europa 084. 1805, decolos 39, controle 20, decimal 8. 208, muito obrigado, bom trabalho. 714, coordene quando a aeronave da Europa passar aí atrás, está autorizado, pushback, chama o taxi. Coordenação, após zero, Europa está autorizado, pushback, o bônus está de contato. Salvador, é o 1994. 994, sim. Já teria nossa autorização para Maceió. 762, autorizado em chegada mar e desça para o nível 050. 8. Decola da 1-0 com curva à esquerda, na saída Pucã, transição Aracaju. Aciona 5017 e o controle de frequência 208. Mateus, provou então 350 para Maceió, Upper Whisky 58 Aerovia, decola 1-0, a pista com Puga Zé Maracaju. 50 17 no transporte, 1-2-0-8 na saída, 1-9-9-4. Puxão para acionamento. Vai chamar. Salvador é o gol 994. Portão é o 3. Prontos para o pushback e acionamento. Que no 3, aguarde. Francisco. Europa ready? Affirmative, Europa 084. Okay, clear to line up and take off runway 10, wind is 130 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off runway 10, Europa 084. Salvador, gol 994, só confirmando, vai passar alguma outra zona nessa guarda do gol 994. É, já tem o 714 lá do 8 que foi autorizado, e se eu fizer o pushback agora atrás da passagem dele, que acho que 2 ou 3 minutos ele tá passando já aí. Ah, perfeito, é só ele mesmo, né? É, por enquanto só. Então tá bom, entendemos que após a passagem dele e livrando a nossa retaguarda, estamos aí. Ok, obrigado. Ok, Europa 084, airborne at 4-4, call now 1208. 1208, Europa 084, thank you, bye-bye. Pushback, acionamento, gol no 7, pro táxi, gol no 714, 142 a bordo, 2 horas, 1 hora e 56 de autonomia, tá no Salvador. Autorizado, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, champanhe para decolar. Índia, pronto, decolar, pode parar no 714. Oi, Salvador, gol no 896 no gate 1 para a pista de alinhamento. Ok, é o número 2 aí no setor, aguarde. Aguardando, senhor. Gol 1805, chama Recife, 126, decimal 85. 2685, confirme? Afirmativo. Muito obrigado, bom dia. Para o 0, pronto, gol no 7 no 4. 7 no 4, autorizado, alinhar e decolado 1 no 0, vento 1 no 2, 0 graus, 1 no 0 mais. Colégio autorizado 1 no 0, gol no 7 no 4. alongamento e a previsão? 194 que iniciou aí atrás, taxial, ok? Tá, ok, portanto. 714, vai colos 48, controle 20, decimal 8. 308, obrigado. E boa noite, eu vou no 714. Voo no 714, contato radar, soltado 230 na saída pública. 230, pouca, 714. Azul 4062, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés? Afirmo, 2 mil, reporte estabilizado com ajuste no 013. 913, 2 mil pés, reporte estabilizado para 013. Para táxi, voo 1994, está com 113 a bordo, 2 horas e 44 de autonomia, alterna Salvador. Calibre táxi, à direita, chame pronto para decolagem. Chama pronto, voo 1994. 896 está autorizado, acionamento, pushback, chame táxi. Chama táxi, voo 896. Espera o gol 994. Galera, decolar 120 graus, 10 nós. Autorizado, galera, decolar o gol 994. Viva proa do 363. Quarto, na concretiva. Alfa 084, contact Recife, frequency 1-2-6-6-8-5. Say again, please, the frequency for Europa 084. Frequency 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, Europa 084, obrigado. David? Gol 994, decola 52, controle 208. 208, boa noite, obrigado. Gol 994. Bom. Boa noite, controle. Gol 994, na sua escuta agora. Gol 994, contato radar, soltado 350, saída PUCA. PUCA 350, obrigado. Gol 994. Então, 3170, oceano identificação, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, 3170, possibilidade de voar, Duna? Isso. Foi direto do Duna, o 3170. Maravilha, obrigado, voa Duna, 3170. Salvador Ground, Argentina, 198-13, ready to go PDA to Buenos Aires. Salvador Argentina, 1913. Argentina 1913, stand by to copy. Zanella, é azul 4062. Azul 4062, Torre Salvador, 1895. 1895, azul 4062. Salvador, muito boa noite, azul 4062, estabilizado no LS. 4062, cheque trem autorizado por pista 10, Ventura 20 graus, 8 nós. Ele pouso. Ainda não está baixado, travado, azul 4062. Oi, Salvador, boa noite, ao vivo. Do próximo na final, está pronto, muito certo. Sente e mantém a posição. Marcado. Aeroparque. 1-3, clear to 2, Sierra, Alfa, Bravo, Echo, flight level 400. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Dael, departure, Delta, Alpha, Echo, Lima, departure, after fly, Leda, position, Lima, Echo, Delta, Alpha, position, after fly direct, Eudes, position, Echo, uniform, Delta, Echo, Sierra, position, to intercept via upper whisk 50, after following your flight plan route. Salvador departure em 120.8 e Skok 5014. Ok, do Sierra Alfa Bravo Echo, 400, Tranquil 10. Dail departure, Leda, Direct U Echo, Uniform Delta, Echo Sierra, then Lateral Upper Wing 50. Salvador in 120.8, squad 5014, Argentina 1913. Argentina 1913, reach back correct, report ready for the startup and push. I call you ready to the startup and push. Portugal 0-2-3 and 1-1, Chip Prado, 5.1, 3.7, 3.7. Tono 8, 9, 6, ali, mantém pistão 0. Ali, mantém, boa noite, 9, 6. Desculpa, 1, 2, 6, 8, 5, é isso? Afirmo. Obrigado, boa noite. Quatro zero meia dois, no solo 859, libera próxima direita via Fox, taxi na Misco da via Alfa, reportante da taxa Juliette para ingresso. Gente, via, livrou na Fox, na sua escuta via Alfa, reportante da Juliette, 4062. Bono 896, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 99. Livre decolagem para o Gol 1-8, por favor. Papa Romeu, Eco, Romeu Mike, número 2 para a cópia. Prepare a saída PUCA aguardando. Do 4062, táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Gente, Alfa, Juliette, pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador. Espera mesmo. Confirma o pátio que encontra, pátio 3. Sim, a intenção é prosseguir decolagem da pista 17 ou prossegue para 10. 10, sente. Livre estacionamento na... No pátio da, na, no hangar da Aerostar e aguardando cópia, o Eco Romeo Mike. Tá, 3170. No 896, decolar 201, no controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, 896. Bell 024, ready to copy. 024, ready to copy, go. Portugal 024, cleared to Lisboa, Lima, Papá, Papatango, flight level 370. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Puka Departure, Papa Uniforme, Charlie Alpha Departure, After Zipar Transition, Zima Zulu, India Papa Alpha Romeo Transition, to intercept via Upper Zulu 10, after following your flight plan route, Salvador Departure in 120.8 and score 5027. Livre. Obrigado, pouco, obrigado. Flight level 370, runway 10 for departure, left turnout on Puka departure, depart transition, intercepted for Zulu 10, standby flight plan 3. Departure frequency 120, decimal 8, walk 5027, Portugal 024, read back correct, gate 11, report right for startup and push. Eco Romeo Mike, autorizado para João Pessoa, nível 270, decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Puka, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo após. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5003 no transponder. Eco Romeo Mike, reporta na Papá para o cruzamento, só me confirma o POB. Eco Romeo Mike prossegue o cruzamento 9735, prossegue o táxi via Quebec, Mike, e na Lima mantém a posição aguardando para ingresso no pátio principal. Tem um Boeing da Argentina puxando no portão 09, o senhor vai seguir a mesma até o ponto de espera da 10, ok? Torre Salvador, boa noite, está 3170, 2 milhas do externo. Então, 3170, boa noite, confirmando embaixo travado. Afirmativo. Tente, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 089. Livre pouso na 10, tá, 3170. Salvador Azul 4062. Estamos em posição no parte 3, só que ainda estamos sem o balizador. Gente, vou contactar infra-aéreo. Para mim aqui aparece posição remota 04. Gente, a gente estava através dela que só agora no balizador. Entra. Assim que a aeronave iniciar o táxi, pode prosseguir como número 2, via parte principal, Índia, e no ponto de espera, reporta pronto o Eco Romeo Mike. Agora, número 2, pátio, Índia, reporta pronto. Argentina 1913, taxi via Manhattan, after taxiway India, until hold point runway 10, hold point tower 118.95, QNH 1013. India to runway 10, then 118.95, QNH 1013. 3170, no solo 08, liberando via F, taxiando a minha escuta via Alfa e mantenha a posição antes da taxa 3 Juliette, aguardando para ingresso, táxi lento. Ok, vai via Alfa, aguardando sua... aguardando antes da série. A 062 já visualizou o balizador? Afirmante já visualizou o balizador, só que ele está sem sinalização, então a gente não consegue prosseguir aqui para o gate, estamos aguardando uma sinalização visual do convite. Certo. Externo negativo. Duna. This is Argentina 19013 request. Argentina 1913, left now, after entering the second intersection, okay? Taxiway India, until hold point 1010. Roger, left turn until taxiway India and hold runway 10, Argentina 1913, thank you. Então, 3170 após a segunda aeronave, prossegue Juliette, portão 612. Juliette, após a segunda aeronave, está 3170. Tower, good evening, this is Argentina 1913, holding point runway 10, sorry. Argentina 1913, cleared to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 7 knots. clear to line up and take off runway 10, Argentina 1913. Portugal 024, request push and start. Portugal 024, clear start up and push, report to for taxi. Push and start, please, for taxi. Portugal 024. Romeu Mike, após a rolagem da aeronave da Argentina, Lima mantém pistola zero. Trip 565 média, espera 2 mil pés, ajuste no 013, reporte estabilizado. In 1913, airborne at 15, contact Salvador, departing 120.8. 1208. Good evening, thank you. Good evening. Salvador, good evening, Argentina, 1913, cruising 2000. Argentina, 1913, with the contact of the bus, flight track level 400, dial departure. 400, dial departure, thank you. Romeu Eco, Romeu Mike, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. Alfa Romeo Eco, Romeo Mike, decolar 218, controle transfere em 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado. Olha o Papa Romeo Eco Romeo Mike. Papa Romeo Eco Romeo Mike, contato radar, para 270 na saída Puka. Tem a possibilidade de uma saída visual com curva à esquerda sobre o litoral após intercepta direto Puka. O Eco Romeo Mike matando perfil? Sim.